do Papo do Fino, o podcast do blog FinoDaBola.net. Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um Papo do Fino. Sim, eu, Edu, de volta às carrapetas para gravar um programa sensacional. Hoje o tema do nosso programa é Mascotes 2, a missão. Sim, um dos temas favoritos do Cleiton Montanha, não é, Montanha? Exatamente. Muito bem. Já gravamos um programa anterior, né? Sobre os mascotes dos times do Rio Grande do Sul, os times de São Paulo, e falamos também dos mascotes olímpicos, né? Porque o programa foi durante ali o período das Olimpíadas, né? De 2012. Fez um balanço ali geral dos mascotinhos. Isso, e agora vamos continuar essa série, porque é bem legal, né? Falar dos mascotes, tem muitas histórias engraçadas, divertidas. Hoje vamos falar dos mascotes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e outras figurinhas do mundo esportivo. Sim, se der tempo a gente fala dos times goianos. De tudo quanto é legal, porque a série é longa, né? A série é longa. A série é bem prolongada, porque assim, o legal do álbum, na minha concepção, sempre foi os mascotes, era o que eu gostava, você e símbolos. Queria pegar o pacote de figurinha pra achar a figurinha do mascote. Do mascote. Dane-se pro jogador. Pro grande jogador. Beleza. Então hoje, mascotinhos do Rio de Janeiro, mascotinhos de Minas Gerais e outras figurinhas do mundo esportivo. Como tradicionalmente fazemos, Montanha, os nossos contatos para aqueles que ainda não sabem como entrar em contato com o Fino da Bola. Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Nosso Twitter, @ofinodabola.net. Facebook, O Fino da Bola. É isso aí. Exato. E de trilha sonora, se eu não me engano, no outro programa nós pegamos bandas que têm mascotes, não é? A capa, exatamente. Isso, e para dessa vez ficar mais fácil, vamos pegar hoje a trilha sonora. É exclusiva da banda que tem o mascote mais bacana, assim, o mais significativo da história do rock and roll, que é o Ed, do Iron Maiden. Por isso vamos ouvir Iron Maiden, do Iron Maiden, e o Creedé, toca aí. Come into my room, I wanna show you all my wares. I just want to see your blood. I just want to stand and stare. See your blood begin to flow as it falls upon the floor. I made a cabin. Muito bem, depois dessa paulada do Iron Maiden tocando Iron Maiden, vamos falar dos mascotes de Minas Gerais. Os mineirinhos come quieto? Sim, vamos falar dos mineirinhos, que tem, né, muita história bacana. O que a gente fez? Pegamos os times que hoje estão na Série A do Campeonato Mineiro. Exatamente. Né? Não dá pra falar, evidentemente, de todos os mascotes, de todos os times de Minas. Então focamos nos que estão hoje na Série A no Campeonato Mineiro, começando por o atual campeão. O atual campeão? Sim, o Atlético Mineiro. O clube... O Galmaelim do Mundo. O Clube Atlético Mineiro. E, Montanha, me conte, por favor, qual a história do Galo Mineiro? O Galo, o que que acontece? Pois não. O Galo, ele foi escolhido pelo seguinte. Pelo chadista Fernando Pierucetti, mais conhecido como Mangabeira e mais fácil de falar. Isso, a gente vai tratar ele só de Mangabeira. Mangabeira, acabou. Lá em Minas ele fez uma série de mascote, charges. Ele trabalhava com um jornal lá. Exatamente. E aí o que ele fez? Ele escolheu o Galo por ser um time brigador, de raça, de fibra. Ele fez a charge de um galo. Isso, exatamente. Nos anos 30, as rinhas de galo, né, as rinhas eram muito... Eram comuns. Eram comuns e muito famosas em Belo Horizonte, né, o pessoal adorava lá uma rinhazinha de galo. E aí tinha a fama do galo carijó, né, que era um galo forte e vingador, que arrasava todos os seus adversários. E aí, essa ligação... Do galo. Ele fez o galo, galo forte e vingador, que vem daí do hino. E ele era do jornal Folha de Minas. Isso, ele, esse chargista, o Fernando Pierucetti, mais conhecido como Mangabeira, criou o galo em 1945. Desde o início da década de 40, o pessoal já associava o Atlético com o galo e tal, porque esse jornal já fazia menções ao Atlético como o galo de briga, vingador e tal, né, que... O próprio Mangabeira disse, né, que o Atlético foi sempre um time de raça, parece um galo brigador que nunca se entregue, luta até morrer, não é verdade? Ultimamente só vem morrendo, não é verdade? Vai pra panela toda hora. Com o Cuca, então? Nossa senhora, o Mestre Cuca, né? O mestre Cuca e o Galo. E o Galo na panela, que beleza. Mas daí vem a história. Interessante falar que o Galo Forte Vingador, tá, esse termo, tá no hino. Do Atlético Mineiro. Do Atlético. Por quê? Porque o Atlético teve um primeiro hino lá atrás, desde a sua fundação, e depois, nos anos 60, a diretoria encomendou o novo hino, que é esse hino que a gente conhece, né? Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Bababá, Galo Forte, Vingador. Então, o mascote é de 45, e esse hino vem depois, sim, né, nos anos 60, por isso que faz a menção já ao Galo Forte, Vingador. E é isso aí. E o Galo, ele acabou se tornando popular? Popular pelo seguinte: teve um jogador, Zé do Monte, que defendeu o Atlético nos anos 50. Nesse período que ele atuou no clube, todo jogo ele entrava com o Galo embaixo do braço. Que beleza, futebol romântico, né? Futebol romântico. Que maravilha, imagina a suvaqueira desse cara com o Galo embaixo do braço. Meu Deus. Não só isso, né? Com o pentacampeonato do Atlético, né, de 52 a 56, e logo na sequência, né, nos anos 60, a construção do Mineirão, né, a torcida do Atlético começou a gritar, aí sim, né? Galo, Galo! E aí o Galo ficou, aí caiu nas graças mesmo, né, da torcida, e por aí ficou. E uma curiosidade do Atlético Mineiro... Pois não? Em 1976, ele foi o primeiro clube a usar mascotinhos mirins pra entrar em campo. Primeiro clube no mundo! No mundo! No mundo, segundo o próprio Atlético, né? Exatamente, o Milton Neves. Não temos como provar isso, mas segundo o próprio Atlético... Exatamente. O Atlético é o primeiro clube no mundo a utilizar os torcedores infantis, né, como mascotinhos. Inclusive, tem até uma história que eles colocavam os menininhos vestidos de galinho, isso, e tal. É, toda uma fanfagonice, não é? E também vem do Galo o pioneirismo, olha só, de criar a primeira fantasia de mascote. Isso, exatamente, ele me lembrou muito bem. Porque até então os times tinham só a referência ao mascote, né, os desenhinhos, especialmente nos jornais, né, era muito comum. E aí nos anos 80 o Clube Atlético Mineiro desenvolve a primeira fantasia de mascote, que é o Galo lá, e coloca nos estádios lá pra acompanhar justamente os mascotinhos do Atlético que entravam em campo, isso nos anos 80. E o nome desse galinho era Galo Doido. É, na verdade, o Galo Doido foi uma campanha recente agora, né, que eles fizeram uma nova roupagem, né, em 2005. Isso, e aí a torcida deu o nome pra esse galo de Galo Doido, né, que é um galo todo bombadinho e tal, né, isso, cheio dos guerigueri. Todo pega rapaz. Tá aí a história do Galo, por que o Clube Atlético Mineiro é o Galo Forte Vingador, vem das rinhas, né, de briga de galo. O galo era um bicho que nunca desiste, né, brigador de raça, uma referência aí ao Atlético Mineiro, certo? Exatamente. Uma coisa que eu acho muito interessante em Minas é que parece uma grande fábula, né? Exatamente, é tudo uma fábula. É uma fábula, é uma história infantil, né? Tem o galo, a raposa, o coelho, é tudo bem. E eu acho que imagino que o nosso amigo Mangabeira imaginava isso mesmo, exatamente, né? Por quê? Que agora vamos falar do rival do Galo. Ih! O Cruzeiro. Por que que o mascote do Cruzeiro é a raposa? Tudo isso vem por causa do Mangabeira, que fez o desenho, não grande tem jeito. Mangabeira. Mas ele se inspirou no Mário Grosso, que era o ex-presidente do time. Que não é aquele lateral italiano. Não. Não é. Que aquele lá é Fábio Grosso. Exato. Esse daqui é o Mário Grosso, ele era o ex-presidente do Cruzeiro. Que ele foi conhecido pela sua esperteza, pela sua astúcia no comando do clube. Olha aí. Aí então o que ele fez? Vou pegar uma raposa, que a raposa ela é traiçoeira, ligeira, rápida e astuta. Aí ele fez o... E além disso, pra fazer um parâmetro, pra comer o galo. A raposa, exatamente, come o galo. Isso, os torcedores depois, né? A alusão vem essa, né? A raposa é homenagem ao Mário Grosso, porque ele era um cara esperto, malaco, né? Como a raposa é, né? Exatamente. Ligeirinha. E aí os torcedores depois fizeram essa alusão, né? Bom, e a raposa se alimenta do quê? De galináceos, não é verdade? A raposa, sim, não entra no galinheiro à noite e rouba? Exatamente. As galinhas? Então tá aí. É bom os torcedores do Atlético ficarem espertos, né? Que eles podem perder suas namoradas para um torcedor do Cruzeiro. Para uma raposa, exatamente. Tem que ficar de olho ali no galinheiro, hein? Tá aí. Também o Mangabeira. Na verdade, esse cara foi, né, incumbido... Exatamente. De criar, nos anos 40, os mascotes de todos os times a pedido do Jornal de Minas lá. Exato. Na Folha de Minas, não é verdade? Folha, o jornal Folha de Minas, exatamente. Isso. Então ele criou o galo, a raposa, e também criou o coelho. O coelho. Que é o mascote do terceiro clube mais popular de Minas Gerais, ou pelo menos de Belo Horizonte, que é o América Mineiro. América Mineiro. Mas antes disso, antes de ter o Coelho, o América Mineiro era conhecido como Pato Donald. Isso, é verdade. Você sabe por quê, Du? Não sei por que é Pato Donald. Pelo seguinte, o América, ele era um time todo cheio de mimimi. Time um pouquinho menor, sei. Sempre ele é doído, né? Como todo baixinho. Exatamente. Baixinho folgado. Ele teve um jogo contra o Cruzeiro em 1929, que eles acabaram perdendo. Então ele entrou no tribunal pedindo anulação do jogo. Certo. E o Pato Donald, todo mundo conhece. Ranheta pra cacete. Ranheta, fanfarrão. Chato. Chato pra cacete, reclama de tudo. Sim. Primeiro mascote do Atlético Mineiro era um Pato Donald. Olha aí, que beleza. Mas aí, sei lá, né? Tem o lance de você pagar direitos, né? Autorais pro seu Walter, não é verdade? E aí, bom, enfim, talvez nem tenha caído no gosto popular, né? O Pato Donald, né? Ficou mais por causa dessa historinha. Depois o Mangabeira, quando estava ali fazendo a sua fábula mineira, né? Dos mascotes, dos times de Minas Gerais, criou o Coelho. Por quê? Porque ele associou, né? O Coelho com a esperteza. Né, e a rapidez que o time apresentava em campo, né? O Mangabeira falava que o Coelho é um bicho que dorme de olho aberto, né? Assim como alguns dirigentes que o time mineiro tinha naquela época e tal. É, tá ligado à esperteza e à rapidez do time mineiro. Legal frisar que o Mangabeira também foi o cara que criou o canarinho na seleção brasileira. Ah, é? Foi ele. Mangabeira tá em todas. Porra! Tá em todas e não está prosa. E também criou o canarinho da seleção brasileira. Está aí o porquê do Coelho com o América Mineiro. Agora, vamos falar de outros times. Vamos falar de mais um campeão? Porque a gente até agora só falou dos campeões mineiros. Só de campeão, mineiro, né? Exatamente. Beleza. Vamos falar aqui mais um. Qual é o outro campeão mineiro que eu não sei? O antigo Ipatinga. O antigo Ipatinga? Ipatinga mudou de nome. Mudou de nome? Mudou Ipatinga. De nome. Faz brincadeira. Agora o Ipatinga é Betim Sport Clube. Betim Sport Clube? Exatamente. Saiu de Ipatinga? Olha só, eu não sabia, cara. Achava que o Ipatinga ainda existia. É, ele agora é o Betim Sport Clube. E o que que acontece? O que acontece? Eu tô estupefato com essa notícia. Só a mudança mudou o cenário mundial. Puta que pariu, cara. O que que acontece? Bom, provavelmente o Ipatinga mudou de cidade, né? Porque Betim é uma outra cidade de Minas. Provavelmente deve ter mudado. A mesma coisa que acontece com outro time, que depois eu vou contar a história. Mas volta lá. Isso deve estar sendo muito comum em Minas agora. Ah, entendi. E o mascote do Ipatinga é o Tigre. Por quê? Não tem porquê. Não tem porquê? Não tem porquê, é o Tigre, só isso. Porque o Ipatinga, se eu não estou enganado, ele era verde, branco, com detalhes em vermelho. Que não tem nada a ver com o Tigre. Não tem nada a ver com o Tigre. Mas ele é um Tigre. Onde arranjaram esse isso? Tigre? Eu não sei. Será que o Betim mudou de cor também? Boa pergunta. Pode ter mudado, né? E ficou amarelo e preto. Ó, a única coisa que eu posso te falar do Ipatinga é o seguinte. É. Que foi um sorteio de cartas e ele tinha, ó... Primeiro ganhador foi o Tigre, o segundo foi uma águia, esse foi os dois os mascotes escolhidos. Só que... Num jogo de carta? É, em votos. Carta, votação, cartinhas. Ah, tá, votaram votação. Via cartinha. Exatamente. Ah, então não devia escolher o bicho lá que é bem legal e tal. Tigre, acharam o Tigre bonitinho. E boa. Porque é o seguinte, né? A fábula não. Mangabeira no País das Maravilhas, né? Porra, é quase uma fábula. Ó, coelho, raposa, sim, galo. Faltava o quê? O tigre. Um tigre. Pô, e não acabou por aí, tem mais. Tem mais coisa vindo aí em Minas. Olha só, mas é bom dizer que assim, o Ipatinga ou o Betim... ou que seja desse time aí, não está na Série A. Não está na Série A. Não está na Série A. Então vamos voltar ao foco na Série A e eu vou contar a história do Boa Esporte. Manja o Boa Esporte? Está disputando a Série B? Sei. Então, o Boa Esporte também não era Boa Esporte. Ele era o quê? Ele era o Ituiutaba. Belo nome. Ituiutaba, numa cidade lá de Minas, né? E o mascote, ou a mascote, eu sempre tenho essa dúvida, o mascote ou a mascote? Fique para você aí pensar. O mascote do Ituiutaba era uma coruja. A identificação do animal com o clube, os torcedores lá da gramação costumavam se referir ao time falando, ó, o Coruja vai jogar, o Coruja vai jogar e tal. Só que em 2011, o Ituiutaba se mudou-se pra Varginha. Certo. Por quê? Porque eles subiram pra Série B e aí, segundo o estatuto do torcedor, o estádio deles não comportava mais a capacidade que a Série B exige. E aí a prefeitura de Varginha tinha um projeto lá, um projeto esportivo, e ofereceu uma grana pro Ituiutaba mudar pra Varginha. E eles se mudaram em 2011 e trocaram o nome do time também pra Boa Esporte Clube. Aí você pode falar assim, pô, mas que nome idiota, né? Boa Esporte Clube? Mas não. Tem a ver, porque assim, o Ituiutaba é bem antigo. Ele foi fundado em 1947 com o nome de Boa Vontade Esporte Clube. Certo. E o apelido do time era Boa, né? O pessoal, tipo, costumava chamar o time de Boa. É o Boa ou o Coruja. Certo. Depois o Boa Vontade foi trocado por Ituiutaba. E aí quando eles se mudaram pra Varginha, relembrando, né, a fundação lá, o Boa Vontade Esporte Clube, trocaram para só Boa Esporte Clube. Okay. E mantiveram a coruja como seu mascote. Só que agora tem um projeto ali da prefeitura que adivinha qual que é o segundo mascote do Boa. Não sei. Varginha. Um ET. Garoto, é verdade. Tem foto, inclusive. Tem foto da corujinha junto com o ET. Mas o ET veio agora, né? Recentemente. Não, o ET veio agora porque, assim, como o time chegou agora na cidade, você tem que criar uma certa relação de um clube, sim, com a cidade, né? Pra o torcedor comprar a ideia. E aí, como a coruja tava muito ligada aos torcedores de Ituiutaba, então eles colocaram o ET também pra ser ali um segundo mascote, entendeu? Então agora o Boa Esporte Clube tem o Coruja, que é o oficial, e o ET é um fanfarrão que fica lá enchendo o saco, mas tá lá, né? O ET de Varginha, o Boa de Varginha, sacou? Entendi, agora ficou fácil. Agora ficou fácil, facinho. Bem tranquilo. Vamos lá, outro time da Série A de Minas é o Araxá Esporte Clube. O Araxá Esporte Clube? Também é campeão mineiro. Campeão mineiro? Foi campeão mineiro em 67, né? E aí eles escolheram, sabe qual é o nome do mascote? Sabe qual é o mascote do Araxá? Não. É um ex-ídolo seu, Montanha. Um ex-ídolo meu? Sim, recente. Recente? Recente. É um ganso. Exato! Ah, um ganso. É. Assim como o Atlético Mineiro já tinha um mascote como o Ganso, o Cruzeiro a Raposa e o América o Coelho, adivinha quem que criou o mascote do Araxá? O Mangabeira. Grande Mangabeira. Foi lá e criou o Ganso pra simbolizar o Araxá. Na época, a Mangabeira afirmou que se inspirou no apelido do zagueiro Nilton Germano da Silva, que cobrou o pênalti e marcou o gol que deu o primeiro título de campeão mineiro pro Araxá. O Nilton era conhecido como Ganso. E aí, desde então, o alvinegro mais querido passou a ter a figura do Ganso como seu mascote oficial. Que beleza! Olha aí. Porra, o Mangabeira, eu acho que ele devia ter uma fauna em casa, né? No quintal de casa. Ah, e também uma criatividade incrível, né? Porque, assim, ele só criava bicho, né? Não tinha só bicho. Nenhuma outra alusão. Sabe que em Minas tem outra América, sabia? Tem outra América? Tem o América de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni conhece a cidade, você mas não a sabia. Cidade? A cidade eu conheço. Tem um outro América lá. Tem o América de Belo Horizonte, que é o Coelho. Certo. E o América de Teófilo Otoni é o Dragão do Corcovado. Dragão do Corcovado? Isso. O Dragão foi criado há 2 anos por uma jogada de marketing. Ok. Não tem uma explicação, assim, de por que é o Dragão. O América... Esse América é vermelhinho. É vermelhinho. Vermelho, então deve ter sido isso por causa do Dragão. É, inclusive, o banner do site deles é bem legal, assim, ó, o símbolo do América com um dragão, assim, abraçando. Pô, legal. Não, o banner é bem legal, vamos colocar o link aí. Beleza. Mas, enfim, o dragão foi criado há 2 anos, mas são demais. O dragão, bicho legal, né, a galera gosta do dragão. E o Corcovado é um morro lá da região, né? Exato. Por isso ele é o dragão do Porque Corcovado. Porque em Minas só tem morro, né? Sim. Falando em morro, tem uma cidade que é circundada por morros, que é Poços de Caldas. Poços de Caldas. Poços de Caldas fica na cratera de um vulcão, não é verdade? Sim, por isso a aguinha é quente, né? Quando você vai pra lá, vai esquentar a bunda. Isso. A aguinha de Poços de Caldas é quente, assim como os seus queijos e doces de leite. Sensacionais. Super famosos. E lá tem a Caldense. Certo. E a Caldense, assim, é aquela coisa de time de verde. Adivinha qual é o mascote da Caldense? Porra, periquito ou papagaio? Periquito, né, cara? O periquito é o mascote da Caldense, porque todo time de verde tem um periquito como mascote. Tem um periquito, não tem jeito. Que pariu. A Caldense é conhecida como a Veterana. A Veterana? A Veterana. É conhecida como a Veterana. Em 2007 fizeram um concurso lá pra dar um nome pro mascote. E olha também que criatividade do pessoal lá da Caldense. Adivinha qual o nome que eles deram pro periquito? É um periquito grande. Periquito gigante. Não, pô, periquitão. Periquitão. Periquitão, também super criativos. Muito fácil. É, em segundo lugar ficou Verdão. E em terceiro lugar ficou meu favorito, que era Veterano. Né, se a Caldense é a Veterana, o mascote podia ser o Periquito Veterano. Exatamente. Ia ser muito mais legal. Mas o Periquitão é bem mais sugestivo, né? É, Periquitão é mais sugestivo. Maravilha. Bom, lá em Minas também temos o Guarani de Divinópolis. Ok. Que é conhecido como Bugre, né? Então, Guarani, Bugre, qual que é o mascote dos caras? Um tamanduá. Exato. Ah, mandei bem. Achei que ia te pegar com índio. Não tem essa. Não tem nada de índio. É um tamanduá, que é um animal... Você sabe por que é o tamanduá? É legal a história. Uma coisa a ver com formiga? Tem a ver com formiga. Um outro time lá da cidade deles, o rival... É um mascote é uma formiga? É uma formiga. Ah, é uma cidade vizinha, entendi, ali de Divinópolis, o mascote do time. Não sei se o mascote ou o nome do time é formiga, sei lá. Ok. E aí, por causa da rivalidade, eles meteram o tamanduá que come as formiguinhas. Que beleza, aí sim, eu vi vantagem. Também lá em Minas tem o Nacional Esporte Clube Limitada. Nacional Esporte Clube Limitado, ó, que beleza. É, time novo, 2008, time de empresário. Empresário. E ainda não decidiram qual é a porra do mascote deles. Que legal. Tem a Pantera. Ok. E tem um Búfalo. Os dois mascotes são legais, né? Diferente. Mas tem que decidir qual é o mascote, né, porra? Porque um é herbívoro e o outro é carnívoro, né? Sim, é verdade. Vai ter um problema aí. É, tem que ver o que eles vão querer comer. Exatamente. Mas enfim, tá aí. Esse Nacional Esporte Clube, que é um time novo de 2008, tem aí os dois mascotes. Tem que decidir se é a Pantera ou o Búfalo. Você aí escolha o mascote, qual que você prefere pro Nacional, a Pantera ou o Búfalo. Eu acho que o Búfalo é mais legal. Então... Não, tem que ver o que tem a ver com o lugar muito... lá, né, com a cidade e tal. Eu não sei onde fica essa porra desse time. Também não. Que cidade lá de Minas que fica. E a LTDA ficou feio pra cacete. É, vai tomar. Porra, tirou a LTDA. É. Aí temos o Tupi. Tupi. Olha que beleza. Que, bom, Tupi, mais uma vez, né, referência ao índio. Qual que é o mascote? Um galo carijó. Boa, André, você é mais esperto. Pô, é bem bacana, assim, a escolha do animal, que é o símbolo do time, uma forma de homenagear o principal fundador da equipe, Antônio Maria Júnior, que tinha o apelido de Carijó. Carijó. Boa, e aí meteram o galo Carijó lá como o mascote do Tupi. Tem o Vila Nova, de Minas, não é o Vila Nova... De Goiás. De Goiás. É o Leão do Bonfim. Leão do Bonfim. O ele animal... vem com aquelas fitinhas? Não sei. Não é que vem aquelas fitinhas? Não sei. O animal foi escolhido para representar a força da equipe. Por muito tempo foi considerada uma das mais fortes do estado de Minas e tal. Aquela babaquice, né? Tem umas mascotes que também é o Leão, porque é forte. Aquelas coisas. Brigador. É, brigador. Então tá aí o Leão do Bonfim. Que beleza. E agora, cara, a história mais legal. Você tem aí algum outro mascote para falar? De Minas? De Minas, nenhum. Não, então eu vou terminar aqui com o último time da Série A de Minas, que é o Tombense. Tombense. Que é o mascote mais bacana. Pelo menos assim, não o mascote mais legal, mas a história mais bacana. Eu gosto disso, eu gosto quando o mascote tem uma história. Da longe, exatamente. Isso, então vamos lá. Igual nós citamos o do Linense, né, que era do elefante. Isso, o elefante chegou na cidade, o circo chegou na cidade, né. Então tem umas histórias inusitadas. O negócio da Tombense é o seguinte, o mascote do Tombense é um gavião Carcará. Olha só. Gavião Carcará. Gavião Carcará. E por quê? É o seguinte, esse nome, né, a escolha do Gavião Carcará tem um fato esportivo aí no meio. O que aconteceu? O campo do Tombense era caído. Ok. O que é um campo caído? Caído pra mim é igual um jogo na rua, né? Aquele que é assim... Tem um desnível. Tem um desnível. Exato, tem um desnível de 4 metros. Tá fácil a vida, hein? O jogo lá tinha só um tempo lá? Não. Aí o que acontecia? A Tombense, como já sabia do negócio... Ah, então por isso deve ser o nome do time de Tombense também, né? Não, é porque a cidade chama Tombos. Aí por causa disso o estádio também tem que ser num tombo. Também é. Mas aí o que aconteceu? A Tombense mandava sempre o primeiro tempo na parte de baixo. Ok. Né? Isso. Pra no segundo tempo... Tempo, descer a ladeira abaixo. Descer a ladeira. E aí, um torcedor virou... Como o Tombense, na verdade, sempre ganhava os seus jogos, assim, a maioria dos jogos, no segundo tempo. Né? Por quê? Porque o outro time tava cansado, exato, já tinha que subir a ladeira. Daí o Tombense descia. Um torcedor falou que, no segundo tempo, a Tombense jogava pra baixo e atacava, descia velozmente do alto como um ataque de um gavião carcará. Ah, isso é legal, isso é verdade. Ficava lá em cima, pairando, e na hora do ataque, descia fulminante. E aí, daí vem o mascote do Tombense, o Gavião Carcará. Isso. Pô, essa foi legal, boa. Foi muito bom. Essa é bacana. Muito bom, parabéns. Muito boa. É isso aí. E pra gente finalizar aqui o bloco de Minas Gerais, tem a menção aqui ao time de Poços de Caldas, né? Já falamos da Caldense, mas é o Poços de Caldas Esporte Clube, ou Futebol Clube, não sei, mas é o time do Poços de Caldas. Certo. Há alguns times aí, a gente até brincou, né? Tipo, o Tupi não é um índio, o Guarani também não é um índio. Tudo bem. Mas, olha só, o Poços de Caldas, a gente acabou de falar que Poços de Caldas, né, fica numa região vulcânica. Sim. Certo? Tem as águas termais, aquecidas lá pelo vulcão. Inclusive, a cidade fica localizada na cratera de um vulcão, certo? Exato. Muito bem, o escudo do Poços de Caldas é um vulcão. Ok. O apelido do time é um vulcão. E qual que é o mascote do time? É um coati. Puta que pariu, cara! Puta que pariu! Que merda é essa, meu? Esse cara é brinca. Podia fazer um bonequinho em lava, um vulcãozão, né? Irado, né? Pô, saindo lava e tal. O símbolo deles é tudo moderninho, assim, sabe? Tudo estilizado. O cara faz um quati. Puta, lá vem o vulcão, né? Imagina o cara assim. O que eles gritam na torcida? Vulcão é o ou quati é o? Quati é o fica mais sonoro. Quati é o é quando tá perdendo, né? Quando tá ganhando é vulcão é o. Até quati é uma merda. Não, acho que vulcão é quando tá perdendo. Pra botar fogo no jogo. Pode crer. Isso. Tá aí. Esses aí são os times de Minas Gerais. Exatamente. Não é menções aí ao grande Atlético Mineiro, Cruzeiro, o América, os times mais populares, né, de exato. Minas. Isso. E demos uma passada em todos os times da Série A, né, pra o pessoal do interior não ficar triste com a gente. Isso. E se você torce pra algum outro time de Minas que nós não comentamos, queremos. Por favor. Como democrata, por exemplo. Isso, democrata. É, você pode colocar aí nos comentários o mascote. E se a gente falou alguma canelada, também pode corrigir. Com certeza. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai... A gente, como todo mineiro, a gente vai pra praia e pro Rio de Janeiro. Exatamente. Como todo bom mineiro, vamos para o Rio de Janeiro falar dos mascotes do Rio. E agora vamos ouvir a minha música favorita do Iron Maiden, Run to the Hills. Olha só, correndo para as colinas. É um mineiro praticamente. Exato. O Iron Maiden, né? Que beleza. Ô, Creed, toca aí. Qual é, meu irmão? Estão chegando no Rio de Janeiro. Segura nós. É isso aí, meu parceiro. Agora vamos falar dos times, dos mascotes, dos times do Rio de Janeiro. Certo, né? Certo, Montanha? Certo, meu amigo. Então é isso aí. Vamos começar pelos grandes times também. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos falar dos times que disputam hoje a Série A do Campeonato Carioca. E vamos, lógico, dar ênfase nos maiores, nos mais tradicionais, né? Porque é a grande torcida de lá. E depois vamos fazer, assim, um rapidinho, um bate-bola com os mascotes dos outros times que também estão na Série A e de times que não estão na Série A. Eu estou me enrolando por fora desse monte de X no meio. Vamos voltar ao meu dialeto tradicional. Mãe. Times tradicionais que não estão na Série A também, como o Ameriquinha, o Americano de Campos, enfim. Bangu. Não, Bangu tá na Série A, pô. Não, mas não tá na Série A do Brasileirão. Não, Série A do Campeonato Carioca, entendi, pô. Entendi. Certo? Bom, Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O Rio de Janeiro. Continua lindo. Continua maravilhoso. E também teve um cara lá que fez um fuzuê com os mascotes. É, né? Verdade. Tem um cara lá, o chargista argentino Lorenzo Molas, certo? Argentino. Argentino. O que ele tava fazendo lá? Sei lá o que ele tava fazendo lá. Ah, merda. E o que acontece? Em 1940... Década de 40, olha só. Ele foi lá no Botafogo e adivinha o que ele fez? Qual o mascote que ele fez pro Botafogo? Posso responder? Pode. Eu acho que ele já tinha passado por Minas anteriormente. Pode ser. E aí teve a mesma ideia e botou o Pato Donald de mascote do Botafogo. Exatamente. Que pilantrinha. Isso. Ele botou o Botafogo por também ser um Botafogo, todo mundo sabe, né? Ranheta. E ninguém fala. Chororô. Os caras reclamam o direito dele desde aquela época, de tudo. De tudo. E o que que acontece? Ele botou o quê? E olha que naquela época o Botafogo era o grande Botafogo. Exatamente. Né? Com o Garrincha, tá, né? Era outra. Não tinha Garrincha ainda, mas. Ah, beleza. É, tá certo. Ai, que burro, dá zero pra ele. Mas era o Botafogo. Aí ele botou o Pato Donald em alusão a essa reclamação e um outro... Detalhe importante. A ranhetice do Pato Donald. A ranhetice do Pato Donald. E outro, dos torcedores do Botafogo. E um outro detalhe importante era, o Botafogo sempre foi conhecido pelo Remo. Então o Pato Donald, olha aí, é um patinho que desliza. Sim, Botafogo de futebol e regatas, não é verdade? Exatamente. Sim. Então, além da reclamação, tinha o patinho. Ah, é verdade, né? O argentino e o Molhas, ele disse que, né, o botafoguense, ele reclamava como Pato Donald, mas sem perder a elegância, isso, né? Na água, né? Pelo Remo, isso, exatamente. Olha que bonitinho. Mas enfrentaram o mesmo problema lá do América, tinha que pagar direitos pro seu Walter. E tiraram, não rolou. Tiraram o pé. Tira o Pato Donald. Aí o que que eles fizeram? O quê? E nós tivemos o cachorro Biriba. Biriba, vira latinha. Você sabe por quê, Edu? Manda bala aí. Do Biriba? Isso, do Biriba. Biriba é o seguinte, era um vira-lata, preto e branco, olha aí. Isso. Que o jogador Macaé. Macaé. Reserva do Botafogo, ele achou na rua e levou pro clube. O Botafogo venceu naquela semana um jogo. Sim. Com o Biriba no banco de reserva. Porque o Macaé falou assim, pô, vamos levar o cachorrinho pra lá, né? E tal. Tem umas bananas lá que a gente come, né? Isso. Umas barrinhas de cereal, né? Porque tem, não tinha barrinha de cereal, mas... É, mas deixa lá. Deixa lá, né? E a partir daí ele foi adotado como mascote. Aí um supersticioso dirigente do Botafogo fez o seguinte, cara, vamos levar o Biriba em todos os jogos do Botafogo. Porque o Botafogo tava numa fila. Isso. Né? 12 anos de... Sem ganhar um título. 12 anos de jejum sem ganhar um título. E aí o Biriba começou a acompanhar o Botafogo em todos os jogos, no banco de reserva. Se não pudesse entrar, foda-se, eles davam um jeito lá de fazer o Biriba entrar e daí ficar teve no cantinho. Teve um jogo contra o Vasco que o presidente falou, não queriam deixar o cachorro entrar. Ah, não, aí não. Pelo amor de Deus, chama os direitos dos animais. Ah, que é isso. Chama a Luísa Mel aí, todo mundo. Que delícia, inclusive. Aí o que que ele fez? falou, quero ver barrar o presidente. Pegou o cachorrinho, pôs embaixo do braço e entrou. Cachorro entrou em São Januário. O futebol era muito fanfarrão antigamente, cara. E aí o que aconteceu, cara? Com a presença do Biriba, em 19 jogos o Botafogo venceu 17, empatou 2 e foi campeão. E viva o Biriba! E viva o Biriba, cara! Pô, que beleza! E daí o cachorro, né, passou a ser um símbolo bastante admirado pelos torcedores alvinegros, tanto que as outras torcidas, né, chamam a torcida do Botafogo de cachorrada. A cachorrada. E eles têm um grito que é tipo um latido, né? Sei lá, cara. É, eles têm um grito lá que tem uma alusão a um latido. É mesmo? Isso. Mas aí ficou também por alguns anos. O Biriba morreu, tadinho. Morreu. Morreu alguns anos depois, nos anos 50, como todo cachorro. Alguém deve ter pego o Biriba, fez estalinho. Não. O Biriba, ele ficou... O Macaé adotou ele forever, assim. E aí, pra sempre. E aí o Biriba morreu na casa do Macaé, inclusive. Ah, então não ficou pro Botafogo? Não, o Biriba era do Macaé lá. Entendi. Era dele. O cara conseguiu um contrato eterno, né? Já pensou? É, velho. Mandar embora, o cachorro vai comigo. Mas, assim, tem um lance. O Botafogo tem mais um mascote ainda que a gente tem vai falar. Tem mais um. Né? Pra quê? Um só é bobeira. Não, tem três. Um é pouco. Dois é bom. Três. Agora, três... É sensacional. Então... Na verdade, assim, o segundo mascote do Botafogo, pela ordem cronológica das coisas, é o Manequinho. Isso. Né? O que é o Manequinho? É uma estátua, a estátua chama Manequim Pis, né, que ela enfeita uma praça de Bruxelas, na Bélgica. O correto. Aí, em 1922, fizeram uma cópia dela em frente à sede do Botafogo. Não foi em frente... Ela ficava numa outra parte do Rio de Janeiro, mas achava ela meio vulgar. Ah, é? Achava ela vulgar. Aí ela foi transferida pra Botafogo, perto da sede do Botafogo. Certo. E o que acontece? Aí o Botafogo, em 1957, ele acabou sendo campeão, tô certo? Sim. E o que acontece? Peraí, deixa eu ver se eu não tô enganado, peraí. 1957, é verdade. Campeão. É verdade, campeão. Aí o que acontece? Um torcedor fanfarrão, o caneco devia estar cheio. Que beleza. Pegou uma camisa do Botafogo e vestiu a estátua. No manequinho. O que é um manequinho? É um menininho fazendo xixi. Exatamente, segurando o Minguele. Isso é uma fonte a parada, né? Exatamente. Aí cai a aguinha do Minguelinho dele. Isso. Aí botou a estátua. Aí o Botafogo adotou ele como mascote do Botafogo. E aí toda vez que o Botafogo é campeão, a galera vai lá fazer vai festa lá e põe a camiseta do Botafogo. Depois vem o Biriba, né? Na ordem cronológica das coisas, depois vem o Biriba. Isso. Mas o Biriba acabou... O Biriba morreu, como eu disse. Isso. Na verdade. E assim, não encontrei no site do Botafogo alguma parte que fala assim, ó, esse é o mascote oficial. Porque assim, a gente conhece as histórias, mas a gente vai no site dos clubes pra ver se bate, né? Pra ver se bate, porque tem muita fanfarronice por aí, né? No clube nós fazemos uma pesquisa apurada. Sim, e no Botafogo não tem. Só que assim, como as ações de marketing do Botafogo são voltadas para o manequinho, tipo aqueles mascotinhos que vende, sabe? De botar em cima da mesa assim, pequenininho. O Santos tem a baleinha lá e tal, não sei o quê. O que o Botafogo vende é o manequinho. Isso. Então, eu entendo hoje... que o mascote oficial do Botafogo é o Manequinho. Né? O Pato Donald ficou pra trás e o Biriba, assim, é um mascote... É o mascote do Manequinho. É o pet do Manequinho. Isso. Pronto, que beleza. Muito bem, encerrada a página do Botafogo, vamos para o outro grande time do Rio de Janeiro, o Flamengo. Mengão? Que também mudou de mascote. Mudou de mascote. Já contamos essa história, inclusive, no podcast do Flamengo. Isso. Mas vamos falar novamente. Vou falar de novo. De novo, Lorenzo Molas. Esse Molas... O que que ele fez? Ele não tinha muita criatividade, né? Pra criar mascote, né? Não ele pegava personagem pronto e botava, né? Ele só fazia a alusão, a referência a um personagem já pronto, já criado, isso, de desenho animado, com o time. E pegava. Ele não era igual o Mangabeira que criava. Que criava, ele do quintal da sua copiava. Casa. Argentino vagabundo, né? Aí o que que acontece? Ele pegou em 1969 e falou assim, não? Mascote do Flamengo é o Popeye. O marinheiro Popeye? Pô, o que tem a ver o marinheiro com o Flamengo? Nada. Não. Clube de regatas do Flamengo. Só isso, porque o cara era forte, mas assim, não pegou, né? Não, mas assim, também tinha uma outra coisa. Nessa época, o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo começava o campeonato numa draga desgraçada, sabe? Apanhava de todo mundo. Sim. Aí lá no fundo do poço achava o potinho de espinafre, aí, comia, né? E dava uma arrancada, assim, sabe? Aí essa era a coisa do... Nem o Brutus aguentava. Nem o Brutus aguentava. Era uma alusão aí a esse fato do Flamengo também sempre reagir, né, no meio do campeonato. Tipo, comia o espinafre e reagia. Era o marinheiro, forte, aquela coisa, clube de regatas. Mas não pegou. Não ficou legal. E também tinha que pagar direito lá pros gringos, aí fudeu. E não tinha como. O Flamengo nem naquela época pagava, né? Não, porra. Podia ficar com o Popeye, né? Não ia pagar mesmo? Só que o que que acontece? Teve um jogo, Flamengo e Botafogo. Ah, é verdade. Um clássico. Clássico. Enorme, da multidão, sei lá. Patudona de contra Popeye. Isso. A torcida do Flamengo, a torcida do Botafogo, chamava os flamenguistas de urubus. É, isso já era uma prática já no Rio. Já era uma prática. E isso era um negócio que doía os flamenguistas. Doía, né? Doía. Doía. Lixão, catador de lixo. Porque era uma referência a... Como é que é? A escória, né? É, não, eu digo assim, né? Os torcedores do Flamengo se sentiam ofendidos porque, assim, era uma forma de ridicularizar a torcida que era mais popular. Isso. Né? Era vinha das classes de baixa renda e tal. Era meio mancada, pô. Aí o que que acontece? Um torcedor do Botafogo... Flamengo. Falou, o torcedor do Botafogo. Ah. Ele falou, vou sacanear, mas não adianta só chamar de urubu. Ele foi até um aterro, foi até um lixão e pegou um urubu. Ele pegou um urubu, levou pra casa dele, acho que no Leblon, amarrou o urubu com uma bandeira e no dia seguinte foi pro jogo, Flamengo e Botafogo. E aquela multidão estádio pegando fogo. Você falou onde que eles acharam o urubu? No lixão. No lixão. Lixão do caju. Lixão do caju? Lixão do caju. Entendi. Aí o que que... Aí ele... O cara chegou lá no estádio e falou, vou soltar o urubu aqui pra sacanear geral os flamenguistas, os urubu. Só que assim, o urubu ele ficou meio assustado. Pô, tadinho. O urubu, o que que ele fez? Tava com a bandeira amarrada, ele deu uma volta no estádio. O urubu escapou do cara. Isso, o urubu ficou assustado e voou pelo estádio e ficou lá. Com a bandeira do Flamengo amarrada nele. Com a amarrada nele. Presa nele. Presa nele, só que aí ficou um negócio bonito, né? Ah, olha aí. Ficou um negócio bacana. E o urubu parou lá no jogo. Não, o urubu aterrissou no meio do gramado. Exatamente. E o Flamengo vinha nessa época de... Acho que 4 ou 5 anos sem ganhar do Botafogo. Pode crer. De clássico. Aí o que que acontece? Nesse jogo, o Flamengo consegue ganhar, se eu não me engano, de 2-1 do Botafogo. E o que que acontece? A torcida do Flamengo, ela acaba abraçando o urubu. É você o mascote, garoto. Você traz a sorte. É o urubu, porra. Ao final do jogo, eles começaram. Urubu! Urubu! E aí o urubu foi abraçado pela massa do Mengão. Que maravilha. Anos depois o cartunista Enfio, né, rubro-negro, ele humanizou, né, o urubu numa charge também, né? Começou a colocar o urubu nas charges dele, né? O Enfio, um super chargista conhecido, famoso. E aí desde então o urubu ficou o mascotão do Flamengo. Agora tem até, né, urubinha, né? Tem urubão, tudo. Urubinha. Tem uma loucura aí. Beleza. Falamos de Fla, vamos falar de Flu. De Fluminense. Sim. Vocês já falaram também no podcast do Fluminense. Já falamos, vamos falar aqui novamente. Estamos sendo repetitivos, mas tudo bem. O time do Fluminense, ele era um time, que todo mundo sabe, é um time da elite, né? Isso, da aristocracia carioca. Isso, só quem era que comandava o clube, só a diretoria que mandava literalmente no Brasil. É, inclusive os sócios também, né? Todos sócios. Exatamente. De alto garbo e elegância. Não tinha lá não podia entrar de conga, não. Na sede social, não podia fazer... Podia entrar de chinelo, bermuda e camisa regata, não podia, né? Isso não, não tem isso não. Aí o que que acontece? O nosso amigo Lorenzo Molas, puta que pariu, mais uma vez, ele pegou e fez o quê? Ele fez uma imagem da aristocracia tricolor. Ele fez um bonequinho, sim, com cartola, sim, todo elegante, todo na bonitinho, maior estica, com uma piteira, entendeu? Todo mala. Simbolizando um cara que era... Da alta casta carioca. Exatamente. Muito bem. E ficou. O nome dele é Cartolinha. Cartolinha. Cartolinha. E assim, não tem nada a ver com os cartolas de hoje em dia, não, né? Não, e também não tem nada a ver com o cartola, o sambista, né? Não tem nada a ver com o cartola, o sambista, nem com a cartolagem de hoje, exatamente, né? Tinha a ver com esse refinamento. Porque, né, antigamente, os lordes cariocas, os lordes lá do Fluminense, pra mostrar a nobreza, andavam com cartolas. É, a galera, trocando em miúdos, os ricos lá do Rio estão no tipo Fluminense, e aí a luz, pô, pelo menos dessa vez o Molas pensou em alguma coisa, exatamente, né? Não copiou nada, né? Não pegou nada de ninguém. Esse foi legal. Mas você sabe que... Existe um projeto lá de dirigentes do Fluminense que querem mudar o Cartolinha. Ah, é? É, porque assim, hoje o Cartola tem essa conotação, né, de roubalheira, virada de mesa, nada que o Fluminense não tenha feito. Não, jamais. Jamais. Né? Então assim, pra tirar essa associação do Cartola de hoje, né, com o Cartolinha, que é um simpático, bonitinho. Eu acho legal. Né? É. E aí com essa parada de desde 2009, a torcida chamar time de guerreiros, querem botar lá um guerreiro lá. Um gladiador. Um gladiador. Não, não fica. Bicha, né? É, você perde toda a logística. Por que eles não põem lá o... Perde a história da parada, né? Perde a história. Quero ver se eles... Então põe lá o Alexandre o Grande. Põe o cara lá do Gladiador lá, pô. Como é que chamava? O Máximus. O Máximus. É, mas não tem nada a ver com o Fluminense. Nada. Entendeu? Cartolinha legal, eu sou a favor de manter. Beleza. Vamos pro Vascão agora. O Vascão? Vamos pra colina, vamos subir a colina, falar do Vasco da Gama. Bom, o Vasco, né, no início dos anos 40, o mascote do Vasco era o Almirante. Exatamente, né? Em homenagem ao navegador português, Vasco da Gama. Olha aí, achei que era do Cristóvão Colombo. Aí, eis que alguém tem que se intrometer. Quem vai se intrometer na parada? O Lorenzo Molas. Esse cara é um Molas, velho. Esse cara é um fanfarrão. É. Só que aí, o que ele fez? Sim. Ele usou a cabeça novamente. Ah, olha, tava pelo menos. Tava no dia ação. O que ele fez? Ele desenhou uma figura bem-humorada de um comerciante português barrigudo e bigodudo. Olha aí. Entendeu? Que simbolizava o Vasco da Gama. É um time da colônia portuguesa. Sim. E combinou legal. Dono de boteco. Dono de boteco, dono de padaria. E tal. É aquele portuguesão barrigudo. Exatamente. Bigodão, tá atrás do balcão. Lapisão na orelha. Isso, camiseta branca, sempre um aventalzinho branco. Isso. Aí ele meteu lá a camisa do Vasco, né? Meteu a faixa transversal preta, né? Isso. No barrigão do portuguesinho, que é uma figura típica do Rio de Janeiro, né? Sim. Uma figura típica do Rio de Janeiro. E aí, bom, e aí pegou, né? E aí pegou porque anos depois, né, o Enfio... Isso. Sempre tem um cartunista na parada, sempre, né? Tem sempre tem um. O Enfio, nos anos 60, pro Jornal dos Esportes... Certo. Né, ele deu um nome pra esse almirantezinho, que é o Bacalhau. Exatamente. E aí, beleza, a torcida falou, pô, maravilha. Vambora, tá em casa. Bacalhau. Mas, olha só... Pensando em atender um público jovem, né, agora os clubes com essa onda de marketing e tal, não sei o quê. Em 2009, eles promoveram um concurso cultural pra escolher, tipo, um mascote infantil. Certo. Porque, assim, a galera mais nova não tem esse histórico, né? Sim. Do comerciante português e tal, papapá. Isso é mais romântico, né? Sim. E eles fizeram esse concurso, e aí vários desenhistas mandaram, né, opções pro Vasco, e eles escolheram o Almirante, de novo, certo, como o mascote oficial do Vasco. Aí fica a dúvida, o Almirantezinho agora, que é uma figura assim, um desenho ele bacaninha, é simpático, né, bacaninha agora. Ele é esse mascote infantil do Vasco? Ou ele tá como mascote oficial? Porque também eu procurei os produtos oficiais do Vasco, é só o Almirantezinho, não tem o barrigudinho lá. Sim, é o Almirantezinho. Então, o chapéuzinho e tudo. Fica a dúvida aí se o Almirantezinho agora é o mascote oficial do time ou se é o Portuga lá. Mas tem os dois. Tem os dois. E tá bacana também os dois. Não, tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Maravilha. Agora vamos falar dos demais times cariocas, porque a gente pode ter aqui um cara que tá ouvindo o nosso podcast e que não torce nem pro Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, torce pro Audax do Rio, por exemplo. Audax do Rio, um time com muita tradição no demais, futebol carioca. Demais. Muita história. Fundado em 2007. Certo. Então esse cara que torce pro Audax deve ter o quê? Lá os seus 3 anos de idade, né? Que eu, se eu não me engano, esse Audax, ele era de São Paulo. Não, na verdade, assim, é uma franquia essa parada, ah, né? É uma franquia Audax? É tipo é time de empresário, né, cara? Time Entendi. De empresário. E o mascote é um garotinho, né? Será que é pra ter a ideia de time recente? Porque não tem história, time, né? Novo, time moleque novo. E tal, não sei o quê. É um garoto e ainda não tem nome. Ainda não tem nome. No site tá rolando lá uma... Não, pesquisa? Uma promoção lá pra dar um nome pro moleque, mas não tem... O desenho é bacaninha. É legal? O desenho é bacaninha. Bom, saindo de um time novo pra um time tradicionalíssimo, vamos falar do Bangu. Do Bangu. Grande Bangu. Em 1981, a galera criticava ali o Bangu porque faltava peso na camisa. Certo. O Bangu não tinha banca pra enfrentar os times grandes, né? Aí, seu presidente, Castor de Andrade. Castor de Andrade. Aquele mesmo, patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel e um dos maiores empresários... do Rio de Janeiro. Empresários. Foi lá e teve a brilhante ideia de colocar um castorzinho, que era o seu símbolo. Sim. Do lado oposto ao símbolo do time na camisa. Eu não sei o que isso tem a ver com colocar peso na camisa. Talvez bordar mais um negócio ali e apertar. Eu acredito que eu sei o que é, filho. Imagina o quê? Pô, demos um cacete no time dos Castor de Andrade. Ele vai vir e vai ficar bravo. Os caras... É, cara. E aí, o distintivo ficou desenhado lá. E desde então... O Castor ficou associado ao Bangu. Inclusive, tem até uma frase, né, que os torcedores do Bangu... Não sei se são os torcedores do Bangu, mas assim, é uma frase folclórica. Certo. Lá em Bangu, que a galera fala assim... O senhor é meu castor e nada nos faltará. Isso naquela época, né, que o Castor de Andrade é falecido e tal, Sim. não sei o quê. E o fato é que o Bangu foi o primeiro time a estampar o mascote no uniforme. Que legal. Olha aí, grande Bangu, de muitas tradições. Não sei se tem a ver, mas em 85 pelo menos chegou na final do Brasileirão contra o Coritiba, né? Sim, contra o Coritiba. Olha aí, botou peso na camisa. Falando em peso, cara, temos o Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista, que é o time do Sr. Miyagi. Certeza que não é um óculos o mascote dele, né? Não, não é um óculos. Mas você sabe por que eu falei que era o time do Sr. Miyagi? Por quê? Lembra do Sr. Miyagi, né? Lógico. O Karate Kid. O que, que ele criava? Aquelas arvorezinhas, né? O bonsai. Isso, os bonsai. E o time, o símbolo do Boa Vista é um bonsaizinho. É um bonsaizinho? Bom, é uma arvorezinha que parece um bonsai. Por isso que eu falei que é o time do Sr. Miyagi. Ah, entendi. Né? Sem graça, né? O quê? A piada ou não, bonsai? Não, não, bonsai. Pô, o meu mascote é um bonsai? Não, não sei se é um bonsai, é uma árvore, não, uma é que árvore, parece um bonsai, porra. Sei lá. Então, mas em compensação, o mascote dos caras é o Hulk. É o Hulk? É o Hulk, cara. Cara, isso é legal. Porque o time é verde. Certo. Eles não caíram naquela mesma besteira de botar um periquito. Sim. Meteram o Hulk. Legal, legal. Não sei se vai ter que pagar direitos pro seu Marvel, né? Que agora é do seu Walter, né? Que o seu Walter compra tudo, compra, né? Tudo. Compra tudo. Ele podia comprar o Fino, né? Podia, seria bem legal. Eu não reclamaria em eu nada. Eu também não. Que ele comprasse o Fino. Inclusive mudando nossa sede para a Flórida, que tal? Tranquilamente. Maravilha. Mas então, o coisa aí, o mascote do Boa Vista é o Hulk. Não tem história nenhuma, é porque é verde, idiota, beleza. Mas tem um legal, Duque de Caxias. Duque de Caxias? Quer dizer, não é legal. Sabe aquela parada assim de você ter o time? Sabe aquela coisa de você, assim, tipo, o mascote ser associado a um símbolo da torcida? Sei, sei. Saca, tipo assim, que nem, por exemplo, hoje muita gente fala assim, ah, o mascote do Corinthians é um gavião. Sim. Sabe, não, tem nada a ver. Tem nada a ver, é um gavião mosqueteiro. É da torcida, o mosqueteiro do Corinthians. Isso. Então, muita gente conhece o mascote do Duque de Caxias como o dragão. Certo. Inclusive, eu já vi desenhos e tal, não sei o quê. Porque tem uma torcida organizada chamada Dragões de Caxias. Mas o mascote oficial é uma águia. Tem porquê ou não? Não, não tem porquê, mas é uma águia. Mas é uma águia, beleza. Você entra no site do Duque de Caxias, de um lado tem o símbolo do Duque. E o outro tem uma águia. E do outro tem uma águia lá bonitinha. Perfeito. Perfeito? Tudo bem. Friburguense. Friburguense. Eu gosto do nome do Friburguense. E eu gosto do mascote deles. É legal. Fala aí. É legal, o mascote do Friburguense é o Vovô Chopão. Que beleza! Que beleza! Agora entendi, cara, porque você gosta dele. Grande Vovô Chopão é um gordão com uma canecona de chope, assim, styling. Um mobigodão. Faz referência à colonização alemã lá em Nova Friburgo. Apesar da cidade ter sido fundada por suíços, né, logo na sequência, né, isso em 1924, os primeiros imigrantes alemães que se estabeleceram no Brasil foram na região de Nova Friburgo. Inclusive, a cidade é conhecida como berço da colonização alemã no Brasil. Que beleza! E aí, em referência aos alemães e tal, não sei o quê, o Vovô Chopão. Esse é um sensacional, o mascote. Da hora. História perfeita. É o meu favorito do com Rio. Com texto histórico, parabéns. Isso, maravilha. Madureira. Madureira. Ó, tem a ver com o samba. Tem a ver com o samba? Tem a ver com o samba, o mascote dos caras. O mascote é um papagaio, o Zé Carioca. Certo. Tipo, não é o Zé Carioca do seu Walter. Não, mas é que o Zé Carioca lembra o malandrão, não é isso? É o malandrão, isso. Exato, exato. Ele representa o estilo de vida carioca, o malandro e tal. Que é bem peculiar dos subúrbios do Rio de Janeiro. Exatamente. Madureira é um bairro do subúrbio, da malandragem, na zona norte do Rio. É reduto do samba e tal. Inclusive, só pra você ter uma ideia, em Madureira fica a Portela e o Império Serrano. Duas escolas meia bomba, né? Meia boca. Bomba. Escola que não tem tradição nenhuma. Nenhuma, né? Jamais. Então, aí uma alusão aos moradores do bairro de Madureira é o Zé Carioca e tal, todo trajado com o uniforme do Madureira. Legal, é legal. Bacana, legal, legal. Macaé? Macaé. Macaé é um leão? Leão, sem graça, é muito sem graça. É, tem, eu já vi gente falar que é o coqueiro. O coqueiro? O coqueiro, porque no símbolo do Macaé tem um coqueiro no meio. Mas o mascote oficial é um leão. Aquelas papagaiadas, é forte e tal, blá, blá, é um leão. Maravilha. O Nova Iguaçu é legal. Nova Iguaçu é legal? É legal, é um laranjinha. Laranjinha. Ele chama laranjinha, inclusive. Mas é uma laranjinha? Laranjinha? É uma laranjinha, uma laranjinha. Legal. É, por quê? A laranja é uma das principais fontes econômicas da região. Quer dizer, foi, né, uma das principais fontes econômicas da região de Nova Iguaçu nos anos 30. Perfeito, gostei. É, então botaram laranja. Apesar de no símbolo ter um felino alado, assim, tem um bichão lá, parece uma pantera com umas asas, mas em cima da pantera tem uma laranja também. Ok. E aí o mascote é uma laranjinha. Legal, né? Esse é legal. E é bacana o laranjinha, o desenho dele é show de bola. Legal, legal, legal, legal. Tudo tem contexto histórico, representa a cidade. Isso é legal. É bacana, isso é que tem que ter um mascote. E o Olaria? Olaria. De grande tradição, Olaria, hein? Olaria. Tudo, pelo menos algum time de algum estado tem que ter um índio, né? Tem que ter. Tem que ter um índio. Se não tiver um índio, índio não é time brasileiro, cara. Não é time brasileiro e não. É o seguinte, cancela todos os mascotes. É, tem que ter um índio, cara. E é o seguinte, a versão mais provável pra escolha do índio é que a rua Bariri, onde fica o Olaria, o campo do Olaria, tenha sido uma colônia de descendentes indígenas na época da fundação do estádio. Entendeu? Então, antes do estádio... O estádio fica na rua Bariri. Certo. E antes de ter o estádio, ali tinha uma colônia de índios. Entendeu? Além disso, um famoso índio que era morador ali do bairro, ele era que era conhecido como Bariri. Ok. Era torcedor fanático do Olaria. Então, o índiozão lá e tal, não sei o que, meteram o índio lá como mascote do Olaria. Também entendi. Tem um contexto histórico legal. Tem. É que em compensação, o índio é muito, cara, dá muito na cara. É. Em compensação, o Kissamã... Kissamã. Tem uma história bizarra, cara. Bizarra. Manda aí. Primeiro que eu nem sabia que time era esse, né? Kissamã. Também não. Tá estreando agora na Série A do Campeonato Carioca. Mas é um time que existe há muitos anos já, cara. Certo. O Kissamã foi fundado em 1919. Ok. Só que o departamento profissional de futebol profissional, tem desde 2006. Ok. E aí, cara, se você for olhar no guia do Campeonato Carioca, o mascote do Kissamã é o Sonic. É o Sonic. O Sonic, o personagem lá do... É o Sonic da SEGA. Da SEGA, exatamente. Só que fizeram uma cagada. Por quê? Porque assim, o presidente do Kissamã, ele contratou um cara lá pra servir de relações públicas do time. E na hora dele mandar as informações... O Johnny Silva, presidente. Johnny Silvas. É, não é Johnny, é Deones, né? Diones. É, Diones. Johnny Silva. É que você falou, parecia Johnny, sabe? Meu nome não é Johnny, é Diones. Entendi. Ele contratou um cara lá pra mandar as informações, pra fazer o RP do Kissamã. E o cara foi e mandou o Sonic. Por quê? Porque o Sonic é o símbolo de uma torcida do Kissamã. Entendi. Por quê? Porque o Sonic é azul, o Kissamã é azul. E a porra do Kissamã, como eu falei, o departamento de futebol deles é de 2006. E eles estão numa ascensão, assim, meteórica, entendeu? Estão subindo muito rápido de divisão. Tanto que, né, já estão na Série A. E a torcida meteu o Sonic porque é azulzinho e porque é rápido. Tem uma ascensão meteórica. Exato. Porém, o mascote oficial, que não é oficial também, o Kissamã é uma zona do caralho. E ainda bem que só tem fundado em 2006, isso, né? É, não, fundado o departamento de futebol, né? O clube é desde 1919. Entendi. Futebol 2006, tá tranquilo. É. O mascote extraoficial é o Coquinho. É um Coquinho. Coquinho. Que por quê? Porque a região ali de Kissamã é considerada a terra do coco. Né, uma grande cidade exportadora de coco e tal, não sei o quê. Então tem o Coquinho. Aí o presidente, o Johnny, meu nome não é Johnny, falou assim, não, o Sonic é da torcida. E o Coquinho agora vai ser oficial. Porque assim, ele era um extra-oficial. Ok. No site do time não tem nada referente. Mas ele falou, não, agora vai ser o Coquinho. E eles estão vendo lá como é que eles mudam isso com a imprensa carioca lá. Porque no guia saiu o Sonic. Não, mas é o Coquinho. Entendi. Certo? É legal o Coquinho. É legal o Coquinho. Aí, pra gente fechar os times aqui da Série A, tem o Rezende. Certo. Que é um lobo-guará. Não tem o porquê, né? É um lobo-guará. É que se dane. E o Volta Redonda, famoso Voltaço. Voltaço. Eu gosto desse nome, Voltaço. Voltaço é legal. Voltaço é legal. E aí, em 2009, eles fizeram um concurso lá pra escolher um novo mascote lá, e a Jaguatirica ganhou. Jaguatirica. Tem a ver, é um felino, é rápido. Sim. E tal, e é amarelo e preto, né? Perfeito. Igual o uniforme do Volta Redonda. Melhor que o antigo mascote, que era o Bolotaço. Então, esse daí eu gosto mais, Bolotaço. Ah, para. Pô, você faz uma bolinha, um bolo... Volta Redonda. Primeiro faz que não, um Bolotaço. Pensou se faz um buticão de bolinha de gude? Voltaço, Bolotaço. Isso. Não, mas era o desenho, era escroto, cara. Era uma bolinha zoada. Enfim, o Jaguatirica concorreu com o BenTV, um Sanhaço e um Macaco Bugio. E aí a galera gostou mais da Jaguatirica e ficou a Jaguatirica. Olha que desenho zoado, velho. É, a bolinha do Bolotaço era muito feia. Era muito feia. A bola redonda, as caneleiras muito finas. E não tem mão, olha só. É, tem dois pauzinhos. É, não dá. Foi uma criança que desenhou, sabia? E eles adotaram. Ah, por isso como tá mascote. Feio. Por isso que tá feio. É verdade. Puta merda. E agora tem outros times lá no Rio, né? Assim, os times tipo, tradicionais que não estão na Série A. A gente focou nos times da Série A. Mas tem o Ameriquinha. Certo. Né, que o mascote é um diabo. É o diabo. Que é o Ameriquinha vermelho. Vermelhinho. Diabinho vermelho, maravilha. O Americano de Campos, que tá na Série B também. Certo. Que é um fantasminha, sabe o Mancha? Mancha? Igual o Disney lá, o Mancha. Igual o Mancha da Mancha Verde. Sei. Então, é um Mancha Negra. legal. Não, eu não gosto desse personagem. Eu acho um personagem, sei lá, meio pilantrão, assim, sabe? Ah, sei lá, eu acho legal, gostei. Não, ele é estiloso, mas... Sombrio. E é. Assim, e meio brincalhão, né? Todo fantasma lá, negócio, né? De sacanear ao mesmo tempo. Legal, legal. E o São Cristóvão, nosso querido São Cristóvão, né? São Cristóvão. Lá onde nasceu o fenômeno, não é verdade? Fenômeno. Ah, é o carneiro. O mascote do São Cristóvão. São Cristóvão tá numa draga desgraçada, a gente tá na série C do Carioca. E estavam querendo também mudar o mascote. Agora eles estão com uma parada de fábrica de fenômenos lá no site. E estavam querendo mudar o mascote, mas por enquanto não mudaram, ainda é o carneiro. Entendi. E é isso aí. Fechamos. Certo, meu irmão? Certo, meu irmão. Fechamos aqui a parte do Rio de Janeiro. No próximo bloco a gente vem falar sobre mascotes do futebol americano e a gente explica por quê. E agora vamos ouvir, já que falamos de times clássicos, não é? Vamos ouvir um clássico do Iron Maiden, Number of the Beast. Não é a música que o Ed entra lá pra falar com a galera? Não sei se é a música que o Ed entra com a galera, mas que se dane. O Ed vai entrar com qualquer música. Mesmo, é Iron acabou. Maiden mesmo? Toca aí, querido. Tudo bem, depois de ouvir mais uma música do Iron Maiden, a banda que tem o mascote mais popular do mundo da música, segundo eu. Segundo você. Sim. Vamos agora aos mascotinhos do futebol americano. Vamos lá. E por quê? Porque no domingo passado tivemos o Super Bowl, certo? Sim. O advento do Super Bowl. Exato. E aí, né, pra como fica próximo o tema, a gente poderia colocar os mascotes da Copa do Mundo. Isso. Mas a Copa do Mundo tá lá na frente ainda, né? A gente pode explorar esse tema mais pra frente. E não acabamos a série sensacional do Fino das Copas. Não, não acabamos. E então a gente vai falar dos mascotes de futebol americano, que são mascotes engraçadinhos. Sim. Né? Fazem suas graçolas, como diria Paulo Antunes, comentarista da ESPN. Então vamos lá. O Montanha, que é um especialista em mascotes. Eu vou falando aqui o nome deles e o time, o que que é, e você fala se é legal ou não. Vamos lá, Arizona Cardinals, Big Red. O que é o Big Red? É um cardealzinho. Isso, né? Cabecinha vermelha. Cabecinha vermelha, um cardeal, referência ao nome do time. Gostou da carinha dele? Não. Não? Tá bom. Não é legal. Indianapolis Colts. É legal. É o Blue. O Blue é um cavalinho com a cara meio malucona, assim. É, bem louco. Vesguinho. Vesguinho. Tipo, 10 pras duas, né, no ponteiro. 10 pras duas. E ele é bem legal, assim. Eu não gosto do time, do mas time. O mascote é legal. Não, e ele é loucaço, assim, sabe? Ele é aqueles que fazem aquelas... Ele é fanfarrão? Fanfarrão pra cacete, assim. Não, ele é legal, dá o pra Blue ver O Blue é bacaninho, é um cavalinho, né, referência aos Colts, né? Isso. Por falar nisso, nós vamos colocar o link... Assim, depois você vai ver aí com a... O link dos mascotes e as farras que eles gostam de fazer. Isso, exato, exato. Vamos lá, qual é o próximo mascote? É o Steely McBean. Pittsburgh. Do Pittsburgh Steelers. Então, a teoria é legal. Eu acho que ele, a estética dele que é meio sem graça. Qual é a pegada? Os Steelers são os metaleiros, né? Os aceiros de Pittsburgh. E o Steely McBean é um funcionário. Sim. Né? É um metalúrgico. Né? Então ele tem toda uma roupona lá, uma camiseta de flanela, um capacete. É um funcionário de uma metalúrgica que remete às origens do time. Você não gostou, né, Montanha? Não, não muito. Você gostou muito da ideia, mas não gostou da carinha que deram pra ele. Isso, da carinha... A estética dele não ficou legal. O Montanha é o nosso especialista em carinhas de mascotes. Vamos ao Minnesota Vikings, que não poderia ter outro mascote... Do que um viking. Do que um viking. É, eles têm dois mascotes. Um que é uma figurinha. Isso. Né, que é o Victor the Viking. E o Ragnar. E tem o Ragnar, que é um cara mesmo. Um cara de barbudão que usa uma roupona viking escrota, nojentona lá. E o Victor the Viking, the Viking, né? É um igual o vikingzinho do símbolo. Gostou do vikingzinho? Você eu gosta gostei, de viking, né? Eu gosto de viking. Viking, né? Eu gosto. Montanha gosta de viking. Viking é bacana. Vamos lá para o New England Patriots, que você pode achar que o mascote é o Tom Brady, mas não é. Não é. Nem a Gisele Bündchen. Também não. Que seria, se fosse... Sensacional. Aí sim. Mas é o Pat the Patriot. É um bonecão que usa ali né, o uniforme dos patriotas, Ele tem meia cara de super-herói, né? É, assim, ele faz uma referência aos soldados que lutaram na guerra, né, de independência americana. Ele lembra muito o símbolo, né, do New England, né, que sim, é um bonequinho com um chapéuzinho pra trás. Aí estilizaram ele, né, ele tem o uniforme de futebol americano, todo chance, assim, é tipo um super-herói mesmo, você gostou dele? Ele eu gostei. Gostou porque parece super-herói, né? Parece super-herói. Até agora super-herói. Jacksonville Jaguars, nada mais justo do que um jaguar ser o mascote, que chama Jacksonville. Eu acho o nome legal, mas a cara dele é muito de idiota. Não, é, mas ele é meio loucão, né, também. Ele tem uma cara... Ah, ó, pra mim ele é bobo. Bermuda... Parece o Chester Cheetah, sabe? Do Cheetos? Do Cheetos? Lembro. Parece? Né? É que ele parece aqui... Cheetah é uma cara legal. De idiota. Não, é legalzinho, gostei. Tá bom. Miami Dolphins é o golfinho Tiri. Então, Tiri, que é o TD, né? Não tem... Que é um... É um golfinho. É um golfinho. Mas é que eu não acho legal você ter um mascote de golfinho. Tem põe respeito nenhum. Sério? Respeito que eu vou ter. Um golfinho. Vou botar no seu rabo, né? É bem isso, porra, né? Puta merda. Não tem graça. Tá bom. New Orleans Saints tem dois mascotinhos também. Tem o Gumbo, que é um cachorro. Certo. E tem o Sir Saint, que é um torcedor é um lá. Torcedor. Com tipo um jogador de futebol americano e tal. Mas o que faz as papagaiadas lá no campo é o Gumbo. Gumbo, pra quem não sabe, é uma comida típica de New Orleans, da culinária creole. Tipo, tem o jambalaya e tem o Gumbo. O Gumbo é uma comida típica e deram o nome do cachorro de Gumbo, porque é super referência a New Orleans. O Gumbo é legal. O Gumbo é legal, ele é bacana. Legal. Legalzinho. Philadelphia Eagles, nada mais justo do que uma águia, né? Sim, eu sou apaixonado por águia, não tem nem como perguntar. O nome, né, dele é Sup. Você gostou da... Gostei, águia. Você não gostou do Arizona Cardinals, então? Porra. É um passarinho, porra, é a mesma coisa. É muito sem graça. Olha lá, a carinha dele é igual da águia, vai, não tem diferença mas nenhuma. Mas se passarinho, águia come, é isso que eu penso. Entendi, entendeu? Tá bom, beleza. Ultimamente o Philadelphia Eagles não tá comendo ninguém. Tudo bem, aí chegamos a um dos finalistas do Super Bowl. Do Super Bowl. Né? Não sabemos se ganhou ainda, porque estamos gravando antes do Super Bowl. Exato. Né? É o Sordock Sun, é um vaqueiro, né, que faz uma referência aos 49 que foram para São Francisco. Por que que o San Francisco 49ers chama os 49 de São Francisco? Porque 49 vaqueiros foram lá para a região. Aquela parada do Eldorado, vamos conquistar o Eldorado, o Velho Oeste, aquelas paradas. Então, os 49 chegaram. Tem toda uma história, eu posso colocar o link aí. Mas ele é uma referência a esse vaqueiro que foi lá para São Francisco. O Sam é um dos 49. Um dos 49 fortinhos de São Francisco. Que ele tem 6 nomes diferentes, né? Sam, Sammy, Samster, Samiester... Samarama. E esse daqui não dá pra falar. Tem aqui que não dá. Mas o nome dele é Sword of Sam. É o que importa. Ele é legal. Sam. A estética dele é legal. Gostou do vaqueiro? Eu gostei do vaqueiro. Beleza. Aí temos o Capitão Fear, que é o Capitão Medo, mascote do Tampa Bay Buccaneers, que é um piratinha. Sensacional, gosto de pirata também. Mas tem cara de besta. Não, a cara dele não tá legal. Podia ser um pirata mais... Mais style. Exatamente, com um gancho na mão. É, ele tem cara de idiota. Tem, ele é meio bobo. É. A barba, nem parece que a barba é mal feita. É mais legal o navio pirata lá. O navio pirata? É mais legal. Tem um fino da bola fazer uma campanha... Pra mudar. Assim, não, deixa o Capitão Fear, ele é legal. Só que você tem que mudar a cara dele. A cara dele então. E tá se bom. Você não viu o navio pirata, tem aí o link pras fotos no Facebook, certo? Exatamente. Blitz! Esse daqui, até agora, é o mascote mais legal. Blitz é o mascote do Seattle Seahawks. Não deixa de ser uma águia, né? Uma águia marinha. Exato. Né? É o Blitz. Uma águia bacana. O Seahawks tem uniformes legais, estádio legal. O Seahawks é um time bacana. Simpático. E você gostou do... Gostei. Muito do bacana. Blitz. Gostei. Muito bem, o Washington Redskins tem o Chief Z. Na verdade, assim, ele não é um mascote oficial, né? O Washington Redskins, ele, assim, o Chief Z é uma entidade, assim, saca? Qualquer pessoa pode se vestir de Chief Z, assim, ele não é oficial do clube, né? O Chief Z é lógico, né, que é um índiozão, okay, né, tipo um cacique, né? Mas ele não é oficial, assim, sabia dessa, né? Assim, ele é um torcedor... Que a torcida adotou ele. É, ele é um torcedor que se veste lá com o penacho do índio na cabeça, não sei o quê, e a torcida adotou ele como mascote, mas não é oficial do Washington Redskins. O Washington é um dos times que não tem mascote. Legal. Esse é, assim, o mascote da torcida, saca? Entendi, não gostei, a torcida escolheu errado, tá, ficou bom. Legal. É um velho, né? Então, pô... Aí o Houston Texans tem o Toro, Toro de Bull. Legal, legal. Que é um tourinho, simpático ele, né? Tá simpático. Cara amistosa. Isso, ficou legal. Legal. O Denver Broncos tem o Miles, que é um potrinho. Ele é fanfarrão também. Fanfarrão, a estética dele eu achei sensacional. Ele é legal. Ele é legal. Ele é legal. E ele é fanfarrão. Ele é fanfarrão, e então... ele tem uma cara style, né? Ele tem uma cara que bota medo. Tem, a estética dele... Assim. Se você ver o Toro do Houston, Texas, ele é legal, mas tem uma cara de alegrinha. Isso, esse daqui não. Ele impõe respeito, mas ele é simpático. Isso, também. Ele é simpático. Ao mesmo tempo. Miles do Denver Broncos. Vamos lá, chegamos ao Freddy Falcon do Atlanta Falcons, que parece que saiu da Vila Sésamo, né? É, não é legal. Ah, eu gostei porque ele tem cara de malucão. Porra, lembra os bonequinhos da cultura. É, sabe, pode crer, Cocoricó. Pode crer. Os bonequinhos do TV Cultura, Cocoricó, não é legal. Cocoricó, puta merda. Freddy the Falcon. Agora vamos ao Boltzmann do San Diego Chargers. Esse é legal. É tipo um super-herói, né? Que ele tem uma cara de raio, uhum, que é o símbolo do San Francisco 49ers, né? Conhecido como os The Bolts, né? Os raios. É tipo um Máscara, assim, né? É, um Máscara. Legal, tipo legal. Máscara. Eu sabia que você ia gostar desse. Olha aí, chegamos ao outro finalista do Super Bowl, Baltimore Ravens. Na verdade, eles não têm um mascote, mas três. É o Edgar, o Alan e o Poe. Referência a quem? A Edgar Allan Poe, grande escritor americano. Certo. Que escreveu Os Corvos. Nascido em Baltimore, então, né, Baltimore Ravens, né, os Corvos de Baltimore. E aí fizeram essa jogadinha, né, o Edgar, o Alan e o Poe, os três mascotinhos do Baltimore Ravens. Legal, não é? Não, legal, eu gosto de corvo. Legal, eu gosto. Você gosta de passarinho, né? Eu gosto de alguns passarinhos, eu gosto, corvo é legal. Beleza. Olha aí, o meu mascotinho, o Stanley da Bear. Cara de besta, né? É cara de besta, mas assim, ele também impõe um certo respeito. Não, não põe não essa é só cara gorda aí de não, ele não é um ursinho puff. Não é um ursinho puff. Não, não é um ursinho puff, mas é um ursinho carinhoso, vai. É. Porque ele é gordinho, fofinho. Eu lembro um pouquinho o Zé Colmeia. Se ele for fanfarrão igual o Zé Colmeia... Lembra um pouquinho o Zé Colmeia, né? Ele é legal. É que é legal. O logo antigo do Bears é aquele urso malvadão, né? E aí, entendi. Tá tudo bem, é o mascote, ele. Né? Beleza, vai. Tá legal. Bom, Stanley the Bear. Olha aí, o T-Rex do Tennessee Titans. É um raccoon. O que é o raccoon? Raccoon é tipo um guaxininho. Guaxininho, assim. Legal. Eu gosto de guaxinim. Esse daqui, ele é fanfarrão? Você gosta de tudo também. Eu gosto de guaxinim, porra. Menos cara, do golfinho. Menos do golfinho é zoada, né? Vamos lá. Olha aí, Rudei. Rudei é o tigre do Cincinnati Bengals. Tudo a ver, né? Os tigres de bengala de Cincinnati é um tigre. Esse é legal. É, ele parece o Tony, né? Do Sucrilhos. Parece o Tony do Sucrilhos e parece também o Tigrão. Parece o Tigrão parece também. O tigrão. É legal, é legal. Durzinho Buff, é legal. É bacana. Vamos lá para o Buffalo Bills. Billy the Buffalo. Ele tem uma cara de retardado. É, então. A cara dele é vontade de dar risada. Que porra. Ele tem uma cara de bolacha traquinas. Tem, uma cara de zoada, assim. Ele é estranho. Não tem como não gostar dele. Eu gostei. É um búfalozinho azul. Sir Purr é uma pantera do Carolina Panthers. Que a estética tá ruim pra cacete. É, também tem cara de bobo, né? Muito bobo. Esse daqui muito tem uns caras de mais bobo. Não põe respeito pra ninguém, né? Nada. Parece que dança com patati patatá, né? E tá me lembrando, sabe mais o quê? Um rato. Eu pensava que era um rato com bigode. É, não, mas é uma pantera. Pantera. Fazer não, o quê, né? Ficou legal a estética. Tá bom. Aí temos o Chomps, do Cleveland Browns, que é um cachorro. É um bulldog? Na verdade, assim, o Cleveland Browns tem quatro mascotes, né? São quatro cachorros. É que aqui onde você tá com o link, só tem um. Certo. Mas são quatro cachorros. Aí cada um de uma raça diferente. Um é um labrador, um outro é um Weimaraner e tal. Mas são quatro cachorros diferentes que simbolizam o Cleveland Browns. E entra sempre os quatro que estão lá fazendo bagunça. Os quatro estão lá fazendo bagunça. Legal, gostei. Já gostei de um dos outros três de lambuja. Não, mas são legais também. Aí tem o Key City Wolf, que é do Kansas City Chiefs. Que, assim, você poderia achar que o Kansas City Chiefs, né? Poderia ser um índio. Mas não, não é um índio. Eles revolucionaram como times brasileiros e escolheram um lobo. Que tem uma cara de imbecil. Cara de rato. Parece o Coyote Coyó, não parece? Aquela cara parece de mané. Parece o Coyote Coyó. Parece. Não gostou, né, Monte? É estranho, tá estranho. Tá bonachão, né? É, tá muito... Ele é fanfarrão? Não sei, eu não assisto muitos jogos então do Kansas City. Então vamos deixar pros nossos ouvintes escolher. Beleza. Muito bem, agora temos o Rory the Lion, que é o mascote do Detroit Lions, que é um leãozinho. E aí, Montanha, gostou do leãozinho do Detroit Lions? Ele tem uma cara de leão style, né? É, não tem. E sem dente, olha lá. É banguela. Porra, o leão banguela. Puta merda. Aí não vai pra frente, não foi legal. Aí, ó, o New York Jets, ele tem o Fireman Ed, que na verdade, assim, ele é um mascote da torcida também, né? Certo. Igual o cara do Washington Redskins. É um cara que se veste de bombeiro, né? Por isso o Fireman Ed, né? Ele chama Ed e usa um capacete, né? De bombeiro. E ele é famosão lá em Nova York porque ele agita a torcida e tal. Inclusive, esse ano ele tava muito triste com o Jets, né? Que fez uma campanha péssima. E ele falou que ia se aposentar, que ele não ia mais acompanhar o time no estádio e tal. Mas ele não é o mascote oficial, assim. Ele é tipo um torcedor símbolo. Ele virou uma figura. É, virou o Fireman Ed. Ele não é o mascote oficial, assim. Então, não falamos também do New York Giants. Certo. Que não tem mascote. Não falamos do seu time, o Oakland Raiders. Isso. Que é o mesmo caso do Jets e do Washington Redskins. Tem o Gorilla Rilla, que é um torcedor que se veste de um gorilão todo estiloso e tal, com óculos escuros e tal, blá blá blá. Você gostou da cara dele até, não gostou, Montanha? Não, a cara dele é legal, porque assim, não fica a imagem de uma pessoa. É um mascote, não, é uma fantasia. Mas é, assim, não é também o mascote oficial do time. Entendi. É também um torcedor símbolo, assim, a torcida gosta e tal, o Gorilla Rilla. Ele usa um chapéuzinho, um óculos escuro, tudo estiloso e tal, mas é da torcida, não é do time. Entendi. E também não falamos do time do Bronquinha. que é o Green Bay Packers, que também não tem, não tem mascote. Os torcedores do Packers são conhecidos como os Cheesy Reds, né, os cabeças de queijo, mas não, não existe um mascote oficial, assim, não tem aquela figura que fica no campo brincando com a galera, entendeu? Tem, é, ia ser sem graça, né, brincar com queijo. Então você vê lá, assim, você tem, a maioria dos times tem o mascote, outros três times tem o mascote, tem o, esse torcedor símbolo, né, que a torcida abraçou, mas ele não é oficial, não participa das ações de marketing do time. E outros dois times, né, que é o Giants e os Packers, não tem mascotes. Gostou dos mascotes americanos, do futebol americano? Muito bom, muito bom. Então a gente podia gravar um programa mais pra frente sobre os mascotes dos outros esportes, tipo basquete, beisebol, hockey. Legal, né? Futebol americano? Com certeza. Não é? Tá fechado aqui, o Cridê. Anota aí. Maravilha, então fechamos esse bloco aqui, certo? Já que tivemos o Super Bowl semana passada, né? Com cobertura do Fino da Bola, que maravilha. E no próximo bloco a gente vem com Bronquinhas e Finos da Bola, também sobre mascotes. E agora vamos ouvir qual música do Iron Maiden, Montanha? Qual música? Qual música? Qual música? 2 Minutes to Midnight. Beleza. Boa, faltam 2 minutos para Bronquinhas e Finos da Bola, então 2 Minutes to Midnight. Ô, Cridê, toca aí. E agora o momento Bronquinha, aquele mascote que merece ser espinafrado no Fino da Bola. Meu Bronquinha, não vai ter jeito, tô chateado aqui. O Oakland Raiders não tem mascote. Ah. Pô, então meu Bronquinha é pro Oakland Raiders por não ter mascote. Não tem time? Não tem time, só a gente até engole, mas o mascote não, o mascote não. E pegando embalo... Qualquer time que não tem mascote merece bronquinha. Tá aí, bronquinha pra quem não, qualquer time que não tem mascote. Então, Montanha, depois eu vou te contar que tem time que não tem cheerleader, sabia? Ah, é? É. Eu fiquei sabendo que teve cheerleader que não ia entrar no Super Bowl, né, agora. É mesmo? É, queriam cortar ela. E tem uma votação lá, não, volta você aqui. Que beleza. O meu bronquinha vai pra esses times que ficam fazendo sorteio, campeonato, pra escolher mascote novo, sabe? Tudo bem que, assim, tem que se adequar à modernidade, à nova linguagem, à molecada que tá vindo aí, mas, pô, dá uma estilizada no mascote original. Não fica criando coisa nova, né? Porque aí você acaba, o pessoal acaba escolhendo o mascote que é mais bacana, que é mais bonito, mais estilizado e tal, e não aquele que, às vezes, tem referência com o clube, né? Então, pra esses times aí que ficam mudando de mascote e fazendo promoção pra escolher mascote, vai o meu bronquinho, porque o mascote tem que ser roots. E qual o mascote mais legal que merece o troféu finodabola.net? Eu encontro a partida, vou dar o Fino da Bola para aqueles mascotes que tem uma história bacana, né? A gente comentou um contexto histórico, relação com a cidade, né? O Tom Benci, né? Que é o negócio do campo caído. Isso. Não é? Tem o Friburguense, que é o cara do chopp, por causa da colonização europeia, alemã. Madureira. Né? Madureira, que é o bairro. Cara, esses mascotes são tradicionais. E assim, queira ou não, eu acho que dá muito mais identidade, né? O torcedor se sente muito mais representado do que botar um lobo, ou sabe? Alguma coisa que só representa força. Ou o Hulk, por exemplo, daquele outro lado do time lá. Pô, zoado, né? O Boa Vista. Não, eu gosto de mascote com tradição, mascote roots. E vai pra esses times que mantêm o mascote, né, vinculados à história do clube. Como o Fluminense tem que fazer e não mudar pro Guerreiro, tem que deixar o Cartolinha. Vai o meu Fino da Bola. E meu Fino da Bola vai pra NFL, que é o seguinte, todos os mascotes, pra quase todos os times tem, menos o Oakland, mais alguns, mas todos os times que tem mascote, eles levam o mascote pro estádio e o mascote interage com o show. Pô, total. Entendeu? Então, isso tem todos os times, todos os esportes, mascote tem que fazer parte do show, tem que animar a torcida, fazer papagaiada, brincar, fazer ponto, é isso daí, esse é o show do negócio. É verdade. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino, sim, hoje com o podcast Mascotes 2, A Missão. E o Montanha fica muito feliz porque ele sabe que teremos outros programas de mascote. Exatamente. É porque, ó, tem os mascotes pra gente falar do pessoal do Paraná, dos times do Paraná, de Santa Catarina. Do Nordeste. De Goiás, do Nordeste, do Norte. tem time pra cacete pra gente falar, né? Tem. Tem os mascotes da Europa. A seleção tem mascote? Tem. Alguns times de seleção tem mascote. Algumas seleções tem mascote. Também pode fazer de seleções. A gente pode pesquisar. Boa, boa. Tem os mascotes dos times da América do Sul. Sim. Não é? Os mascotes dos times americanos. Cara, tem mascote pra cacete. Tem. Puta, vai, aí, ó. Vai se tornar uma série. Se a gente tiver sem pauta, mete mascote. Exatamente. É isso aí, na próxima semana tem mais Papo do Fim. Um grande abraço pra você. Tchau.